essa peita é minha mesmo. Ó, tira o zoião, vem barulhar aqui não. De estilo besourão, ainda mais no sabadão. Tá de boa, vamos então, pia lá nos irmão. Deixa eu te dar ideia que tem essa condição. Tem que ser no mó copo, os bicudos no esparra pra não dar inflamação. Só a noite é longa mesmo, ainda tá cedo. Segura os garrafão, tô afim da gelada. Aproveita os embalos, engradado tá no chão. Quando cê vai lá, eu vou só na ligação. Ou, não esquece não, traz o chá dos cabeção. Tô até vendo o cenário, as doninhas chegando, de bolsa na mão, estilo avião. É nessas horas que o escurinho do muro vira colchão. Os moleque é curtição. Frevo começa hoje, para só no domingão. Que segunda é ralação e a noite é morgação. Só quem é tá na fé, fica em pé, no frevo até o fim. Pode crer, moleque encircuitou. Quando o vinho chegou, olha o estilo das donas, lançando as potoca. Fez, só rachou, só chamou de meu amor quando viu as onças. Desde cedo só conexão, vou pra casa hoje não. Tô de boa no mundão, tô. E se as donas lá piar, ah, vou pra casa hoje não, oh. Aqui mesmo eu vou ficar, ah. Tô de boa no mundão, tô. E se as donas lá piar, ah, vou pra casa hoje não. Oh, aqui mesmo eu vou ficar. E aí, moleque, é pra cá, o frevo tá doido, tô me engatado desde segundo, ó. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Já que nós tamo à toa mesmo é pra ficar. Fica bem. E se a rotina desafia, tamo aí, quer é mais. Sempre de boa no rolê, pode crer, Joe. Sou na paz. Demorou. Aí, dá um rolê na cidade. A todos os moleque tão no gelo, mas não fica à vontade. Só tem um barzinho lá dos flash, pia lá quem conhece. Demorou, rola gel, ainda mais nesse calor. Massa destacado pra livrar dos olhos de... Olha os molequinhos até de bike tira onda. Bota uma fé na humilde aí, véi. Desce outra rachando, tamo aí miliano na luta. Olha minha lupa, tá mais viva do que nunca. Pode crer, tem que ser, proceder. Pra se envolver nesse parangolê. Então não vem tipo mosque, procedência das putas. Que com nós não se envolve, Joe. É por aí, molequinha, a vida inteira tá aí. Pelo certo é melhor, e se ligou que a gelada animou. E pra viver tem que ser, maluco sou. Daquele modelo gingadão, quem não sabe eu vou vivão. E os coringa Joe leva perdidão. Vou com os parceirinho, precisa provar nada pra ninguém. Só eu de sai que sai. Tô de boa no mundão, tô. E se as donas lá piar, ah, vou pra casa hoje não, oh. Aqui mesmo eu vou ficar, ah. Tô de boa no mundão, tô. E se as donas lá piar, ah, vou pra casa hoje não. Oh, aqui mesmo eu vou ficar, ah. É, moleque, bota fé que eu não vou pra casa não. Vou ficar por aqui mesmo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Já que nós tamo à toa mesmo é pra ficar. Fica bem. E se a rotina desafia, tamo aí, quer é mais. Sempre de boa no rolê, pode crer, Joe. Sou na paz. Vai, falou.